Vós sabeis, irmãos, da nossa dor. Padecemos em Filipos, mas com amor, ousados em Deus, viemos pregar o evangelho de vida. Vem nos transformar. Oh, como somos amados, com corações entregues a Ti. Não buscamos a glória dos homens, mas Senhor, a Ti queremos servir. Como mães, cuidamos de vocês. Comunicar nossas almas em amor e de vez, trabalhando com fé, sem nos pesar. Pregamos a verdade, prontos a buscamos a glória dos homens, mas Senhor, a Ti queremos servir. Vós sois nossa esperança, nossa coroa. Não buscamos a glória dos homens, mas Senhor, a Ti queremos servir. Português e worship é Costa e Guitarra.